DJ Ney que vocês queriam, é o Toca Tudo de Quaraci. Então toma! Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. O urubu sobrou.

tocando tudo que toca você. Me canso de cometer.